Ouvi qualquer coisa. O que foi? Vá lá, verificar. Eu fico aqui a guardar a cama. Podes trazer-me um lanche? Um lanche? É, qualquer coisa. Surpreende-me. Surpresa? Tu vens comigo. Bem, parece que alguma coisa adorou a minha lasanha. Não te alegres, mãe. Também adorou a tua luva. Se calhar são ratos. Querido, parece que precisamos de um exterminador. Disparate, eu trato do que quer que ande pela casa. Amanhã de manhã vou ao armazém da cidade e trago daquele papel pegajoso. Mas agora só quero dar cabo de uma destas maravilhas para arranjar forças para a noite. Deixa a outra cá fora, pai. Eu também estou a precisar de um lanche. Bem pensado, filho. Estas sanduíches foram das melhores descobertas do século. A isto é que eu chamo uma boa ceia. É, sim, senhor. Obrigada, pai. Oh, Lloyd. Eu não fiz nada. Querida, deixa os pés para mais logo, ok? Não é o meu pé. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer, o passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o as do século 22. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Homem das cavernas quer papa? Mãe, ele não é um canário. Sabem, há qualquer coisa de familiar neste tipo. Estou a perceber. Esperem um minuto. Não é aquele Palerma que conhecemos na viagem à pré-história? Vá lá, puxa. Nunca me esqueci do cheiro dele. Nunca teríamos visto se não tivesse deixado cair as chaves ali. É verdade. Deve ter entrado para a máquina do tempo. Olá, estás pronto para a escola? O que é que se está a passar? Um homem das cavernas entrou na nossa máquina do tempo, está escondido no lavatório e eu ainda não comi nada. Bem-vindo ao meu mundo. Oh, céus! É inacreditável! É um desastre. Temos de tirá-lo da cozinha. Temos de tirá-lo desta casa. Se nos apanham com o homem das cavernas, descobrem-nos! Lloyd, respira. É, está tudo bem. Não precisas ter medo, não te magoamos. Podes sair, tudo bem. Está a sair. Anda, vá. Uau, Phil. Não sabia que tinha jeito para trogloditas. É um troglodita amigável, não és grandalhão? Ah, pois é. Phil, para antes que ele molhe o chão. Oh, acho que ele gosta de manteiga de amendoim. Toma! Ei, tem calma! Para, vais magoar! Qual será o nome dele? Não sei. Ele tem cara de... Curtis. Phil, não lhe dês nome. É assim que começa. Olha, não podemos ficar com ele. Isto não é bom. Se precisarem de ajuda com o Curtis, eu não me importo de ajudar. Para de lhe chamar Curtis. Não é o Curtis. Não és o Curtis. É. Vá lá, pai. Eu trato dele. Peço-te. Pode ser? Sabem, nunca usei a palavra querido, mas... Esqueçam. Bem, pai? Deixem-me pensar. Yes! Eu não disse sim. Vês? Repetiu. Pi! Team Diffy estás cordialmente convidada esta sexta para uma super noitada extravagante. A Pim, não deves ter ouvido o que eu disse. Há coisas que eu nunca farei. Roer as unhas, meter a cabeça na sanita ou montar o tubarão. Mas faria qualquer uma delas antes de ir dormir à tua casa. Com caraças. Pim, a minha avó só deixa ir 25 raparigas. E eu já convidei essas. Oh, que chatice. Talvez eu te possa encaixar. Encaixar-me? A Pim Diffy não se encaixa em nada. Sentia tchau. Mas tchau não é adeus em italiano? Bem, tchau, tchau. Sabes, tem sido bom ter-te por perto esta semana, Curtis. Sempre quis o irmão mais novo. Sabes, alguém a quem pudesse ensinar, com quem conversar, sabes? Ainda precisas de muito trabalho. Não! Não! Fazer um ninho ao pé da janela, Sra. Friedlander? Vamos todos perder a oportunidade se não olharmos depressa. Oh, sério? Curtis! Não! Curtis! O Tiaga! Sim, belo um Tiaga! Curtis, vai embora! O Tiaga! Homem ferido! Oh, preciso de um aguento. Vai ser tão divertido. Temos 14 pizzas. E gasosa? Tens gasosa? 9 litros. E leite de soja. Espero que gostes de deitar tarde, porque vamos curtir muito. Ok, pronta para conhecer as miúdas? Vamos a isso. Olá, pessoal. Judy muda? Lana com colar? Posso tirá-lo daqui a 10 semanas. Ah, o quê? Por favor, diz-me que a casa de banho dá para 22. Que queres dizer? Disseste que tinhas convidado 25 miúdas. Bela reviravolta, hã? Ok, vamos começar a festa. Primeiro vamos fazer uma peça que eu escrevi chamada Sapatilhas Mágicas. Ok, vamos. Já acabaste de construir a canoa, Hobson? Oh, céus, como é que vamos sair desta ilha? Mais tarde nessa noite? Ark! Vejo um lindo anjo no céu noturno! Dobra de Pim! Desisto! Isto não faz sentido! Como é que o José vai trabalhar se estamos presos numa ilha? E o unicórnio desapareceu da história. E disseste que era uma comédia. Onde é que está a graça? Tenho de ir telefonar. Mas vais perder os aplausos. Atende, mami. Tira-me deste pesadelo. Bem-vindos ao Yanushing, com uma história notável. em direto da escola secundária A.G. Wells, onde um administrador foi atacado por um homem animalesco. Estou aqui com a vítima, Neil Hackett. Por suas palavras, Neil, conta à América exatamente o que aconteceu. Bem, o que é que eu posso dizer? Sabe, estava a caminho dos lavabos e quando dei por mim estava a ser mordido na perna por um, sabe, gigante esquisito. Eu ia, sabe, dar-lhe uns golpes de judo que aprendi, mas tenho mesmo de ser atacado do lado para isto resultar. Está a oferecer alguma recompensa pela captura desta criatura? Coordenado professor? Já, pois, meu. Mais sobre a captura da besta dia 1, às 11. Como é que fizeste isto? Pá, ele não teve a culpa. O Hackett atacou. Não interessa, chega, está bem? Este cara, a criatura, vai-se embora. Pá, não podes mandá-lo embora? Ele... ele é da família. Como um irmão. Não, Curtis, não, agora não. Desculpa, Phil, somos do ano 2121. Não podemos ter a polícia a espreitar por aí. Não, vamos para o carro, vamos levá-lo para o campo imediatamente. Tu percebes? Não é grandalhão? Olá, pai. O Curtis não queria morder o Sr. Hackett, não é? Não vais voltar a morder, não é, Curtis? Acredita, ele vai ser feliz aqui. Tem ar puro, espaço para correr. Provavelmente há outros homens das cavernas para brincar com ele. Ok, este sítio é tão bom como outro qualquer. Vamos despedir-nos. Bem, acho que acabou. Foi bom conhecer-te. Viste uma bracelete de despedida com elásticos? Curtis, eu vou ter saudades tuas. Desculpa não ter chegado a levar um jogo como disse, mas trouxe-te isto. Pensei que tu podias lembrar de mim, sabes? Jogámos. Ok, daqui a pouco é noite, pessoal. Adeus, Curtis. Acho que vi uma zebra mesmo ali. Estava a saltar. Vai lá, vai. Itchitanga! Bem, quem quer gelado, além de mim? Ah, mas primeiro tenho de verter águas. Acho que vi um bom lugar mais além. Não sei se me percebem. Sim, pai. Percebemos. Nós percebemos de sempre. Ouçam, não gosto de mexericos, mas... um passarinho contou-me que em estudo do meio vamos saltar o capítulo 3 e avançar com o 4. Tu tens sempre os melhores mexericos. Oh, era impossível inventar! Judy, se eu encontrar uma pedra bem grande, dás-me com ela. Ok, meninas, são 6 horas. Apagar a luz. Desculpa, avó, não vimos as horas. Estás a gozar? Não podemos ir dormir, ainda é dia. Os pássaros cantam, as pessoas nadam. E eu ainda tenho aqui o meu almoço. Não te preocupes, só precisamos de nos calar até às 6:30. E ainda temos de decidir quem vai ser coroada a rainha da noitada. Acho que vou lavar os dentes. Deixa-me pegar na escova e no resto das coisas. Ótimo, podemos ir juntas. Preciso de polir a dentadura. Avó Berwick, mantém mesmo a rédea curta. É por isso que ainda respiro, princesa. Arruma as coisas. Boa noite. Bons sonhos. Pai! Senhor Duffy! Eu não percebo, ele já devia ter voltado. Ia só verter águas, nem tem a página desportiva. Ele deve estar bem. Ele parece dar-se bem no campo. Sr. Duffy! Pai! Onde está? Socorro! Socorro! Phil! Killy! Aqui! Oh, oh, isto não é bom. Meu pai nunca larga a bolsa. Ele toma banho com a bolsa. A culpa é minha. Sabes, queria ficar com o Curtis e por causa de mim o pai desapareceu. Não te preocupes, vamos encontrá-lo. Espera. Curtis? Oh, tu voltaste? Oh, deixa eu cheirar a bolsa. Talvez ele encontre o pai. Boa ideia! Olha, avó, o que estás a fazer? Ah, vim só ver os meus anjinhos. Oh, avó, gosto tanto. Fecha essa boca e volta a dormir. Bons sonhos, parvas. Ter um espelho aqui. Que tal estou eu agora? Santinha, espera aí. Temos uma fugitiva. Não sou uma fugitiva. Em quem é que vão acreditar? Em mim ou na avó Macrugas? Ela queria fugir da noitada? Pim, eu sei que não estavas a tentar fugir. Estavas a começar um novo jogo de máscaras. Pim, és tão divertida. Oh, quem for a favor da Pim como rainha da noitada, levanta a mão. Ameia. Nós sempre este e o musgo cresce do lado oeste da estrada. O que é? O que é? Identifique-se! Tex, ouviste este barulho? Yeah! Ele não consegue apanhar os quatro! Acho que aquela coisa vai comer o teu pai! Pai! Pai! Estás bem? Estás bem? Vá lá, vá lá! Estou bem! Claro que estou bem! Bom trabalho, Curtis! Curtis, salvaste-lhe a vida! Bem, devíamos provavelmente voltar para o carro. Vamos despedir-nos. Pai, o carro é para aqui. Claro que sim. Era para onde eu ia. Sei onde estamos. Ah, eu sei, eu sei. Bem, Curtis? Hã? Quando te vi, pensei que eras querido e fofo. Mas não és. Os bichos é que são. És uma pessoa. Não te esquecerei. Adeus, Curtis. Adeus, Phil. Oh, céus! O que é que ele disse? Acho que ele disse as primeiras palavras. Curtis, espera. A garagem é fria e o teto pinga, mas... És bem-vindo, se quiseres ficar. Isto é, se prometeres portar-te bem e não perseguires os gatos das pessoas. Curtis, podes ficar! Que bom! Isto é bestial! Obrigado, pai! Vamos para o carro. Pai, o carro está ali. Por aqui? É. Enganei-me-no. Está bem. Bom, Curtis, sabes dizer Kili? Kili. Kili. Fil. Sim? Kili, não confundas, não faz mal. Fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil. Ok, está bem. Ali, apanha a bola. passa, passa. Doce Liberdade! Vem do cão! Vem do Doberman! Não! Fica! Fica!